tropical, vestida de areia e sal. Faz brilhar, reflete o mar azul no teu corpo quase nu. O swing da cor, dançando nas ondas, o teu mel, teu sabor, da água na boca. Musa do verão, minha musa do verão. Seu olhar, gotas de cristal, ilumina o litoral. Só você, minha estrela do mar. Baby, como é bom te amar. O swing da cor, dançando nas ondas, o teu mel, teu sabor, da água na boca. É a musa do verão, calor no coração, o fogo do teu beijo traz alucinação. Musa do verão, ardente tentação, 40 graus de sonho, de desejo e paixão. Musa do verão, minha musa do verão. Vem dançar pra mim, estrela do mar. Vem dançar pra mim, como é bom te amar. Vem dançar pra mim, estrela do mar. Vem dançar pra mim, como é bom te amar. É a musa do verão, calor no coração.